agora te desejo pior. Se havia alguém que merecia, eras tu e não eu, sei que não. Eu quem jogou fora o que tinha e fez este refrão. São exatamente 9 horas e 7 minutos e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora, bem-vindo à Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam todos bem aí de saúde desse lado. E para quem trabalha, que tenham muita coragem, porque está muito, muito calor. Façam cuidado, metam garrafinha de água à sua beira e bebam. E tenham muita coragem. E para quem viaja também, muita coragem, porque dentro de um carro não é nada bom. Bom, agora temos a clima e tudo, mas bom, mesmo com o calor, há muita gente que não gosta de passar a clima. E para quem está de férias, umas ótimas férias e que as goze muito bem. Ora, então hoje somos o 12 de julho de 2022 e vocês estão na presença de Lourenço das 9 às 12 horas. 3 horas de música aqui com as Manhãs Românticas. Espero que vocês passem uma ótima terça-feira, que tivessem passado um bom weekend com a nossa festa, que foi um espetáculo. A festa de Santos Populares foi tudo de maravilhas. E tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram lá a trabalhar, que tiveram muita, muita coragem, e sobretudo quem estava em frente às brasas, os assadores, que mais... Daqui para a frente vou passar uma cançãozinha para eles também. Então vamos seguir com a nossa música e nós abrimos o nosso programa de Manhãs Românticas com Fernando Santana, Foste Tu, e vamos continuar. Ai que saudades, Portugal! Quem não tem saudades de Portugal? Então quem for a Portugal, gozar as fériasinhas, que as goze bem e que tenha tudo de bom. Então vamos continuar com as nossas músicas. Ninguém vai te dar pois então não é Saudade de Portugal, porque houve uma música de avanço, mas a seguir voltarei Ai Que Saudade de Portugal. Sim, ai quem, ai que saudades Portugal, ai que saudades, quem não tem saudades? Pois toda a gente. Portugal, sou todo teu, por isso hoje eu te canto. Ai, que saudades tenho de ti, Portugal. Ai, que saudades. Ai, que saudades. Ai, que saudades. Como tu não é igual. Vivo por ela.

Ai, eu não resisto. Onde é que eu vou parar? Com esta beleza toda, quase que me falta o ar. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo que um homem quer, muito amor, muita ternura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo que um homem quer, muito amor, muita ternura. Mulher, sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo que um homem quer, muito amor, muita ternura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim, eu gosto dessa mulher. É tudo que um homem quer, muito amor, muita ternura. Eu gosto dessa mulher. Sim, sim, sim, é ela a minha loucura. Sim, sim, sim. Ora, então vimos de ouvir Eu Gosto Dessa Mulher. Então vou passar aqui uma música que tem por título Jorge Ferreira, O Pensar de um Imigrante com Saudades. Ora, então esta música que eu vou passar é para todos os assadores que estiveram na festa dos Santos Populares, porque merecem bem, porque teve um calor enorme e mal sabem as pessoas o sofrimento que a gente passou lá, que também eu esteve junto com eles, o sofrimento que a gente passou lá com aquele calor que já estava natural e ainda mais o que tinha das brasas. Então, para eles, o meu muito obrigado, tiveram muita coragem comigo e eles também tiveram muita coragem. E para eles todos, a nossa equipa dos assadores, eu vou passar então aqui a canção de Jorge Ferreira, que tem por título Pensar de um Imigrante com Saudades. Então vamos ouvir esta linda música.

comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Bye. Ora, 10 horas e 7 minutos e estamos já na nossa primeira hora de emissão, as Manhãs Românticas. Ora, então eu tenho aqui, tenho uma pessoa aqui ao telefone, a Madame Nicole Dias, que ela diz para dizer merci a todo mundo que está lá a trabalhar e para toda a organização da Rádio Arc-en-Ciel. Ela diz merci, merci beaucoup, que ça a été bien organisé. Ela était très, très contente. E a ce moment-là, je vais passer une belle chanson. C'est en portugais. C'est Jeanne Manson. Avant de dire adieu. Avant de dire adieu, mais ça a été, ça va être pour elle et pour tout le monde qu'elle aimait bien. Et on va passer cette chanson pour tous qui étaient à la fête de Sainte Populaire. Et va, on va écouter. Thank you. andar, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos teus adeus antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço. Da cavalgada, vou me deitar no teu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou sublimino. Vou me sentir como um gigante ou nada mais. Assim de lá, do

comigo a terceiro dia. Vamos, DJ, aumenta a temperatura. A malta está animada nesta noite de loucura. Fica comigo até ser dia. Vamos, DJ, aumenta a temperatura. A malta está animada nesta noite de loucura. Oh, trás, és o meu amor, és o meu rapaz. Vai de rostro, trus, trus, vai de rastro, trás, trás, és o meu amor, és o meu rapaz. Vai de rostro, trus, trus, vai de rastro, trás, trás, és o meu amor, és o meu rapaz. Vai de rostro, trus, trus, vai de rastro, trás, trás, és o meu amor, és o meu rapaz. Vai de rostro, trus, trus, vai de rastro, trás, trás, és o meu amor, és o meu rapaz. Vai de rostro, trus, trus, vai de rastro, trás, trás, és o meu amor, és o meu rapaz. Ora, e todos tivemos a escuta do trus, trus, trus, ou trás, trás, trás. Ora, e vou aqui passar agora uma cançãozinha que para todas as mulheres que estiveram a trabalhar na parte das cozinhas da nossa festa dos Santos Populares. Bem, então vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título A Cana Verde do Ratinho. Então, vamos à escuta e é para todas as mulheres que estiveram a trabalhar na parte das cozinhas, na nossa festa de Santos Populares. E muito obrigado a elas, que elas tiveram muita, muita coragem de estarem lá com o calor que fazia e servir bem as pessoas, todo mundo esteve contente. Então, para elas, uma boa saudação de tudo e tudo de bom e muita, muita saúde e que tenham muitos dias bons também para ver se a gente para o ano faz as mesmas coisas. Vamos escutar esta linda música. Então tivemos a escuta da Cana Verde do Ratinho e foi esta canção, esta música foi para todas as mulheres que estiveram a trabalhar no sábado e domingo na festa dos Santos Populares. Parabéns, parabéns a elas, hein? Que elas tiveram muita coragem e fizeram um bom trabalho. Muitos parabéns e eu já agradeço muito e muito obrigado e sobretudo a coragem que elas tiveram. Então continuamos as nossas músicas e estamos então com as manhãs românticas e vocês estão na presença de Lourenço das Nove até ao meio-dia. Vamos então à escuta das nossas músicas.

que não está má. Olá, olé, Vigarica de Moré. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Vigarica de Moré. Bate, bate, bate, bate aqui perto do meu. Bate, bate, bate, mas

Ora, então vamos escutar o Lá Lá. E são 11 horas e 6 minutos, então eu vou passar aqui uma música que tem uma pessoa que me pediu para passar uma musicazinha para todas as pessoas que estiveram a trabalhar com ela, que é a ser a dona Fernanda Campos, que pediu para passarem uma musicazinha para todas as pessoas que estiveram com ela junto na cozinha a servir todo mundo. E que ela deseja um ótimo dia a todas elas e muita coragem, porque foi muito, muito cansado. E então ela pediu para passar um, vou passar um ranchozinho, que é para elas todas ouvirem. E muito obrigado, que ela diz a todas elas, e tenham um ótimo dia. Então vamos ouvir esta musicazinha para todas as mulheres que estiveram com a Sra. Fernanda Campos na cozinha. Então estamos com Biana do Castelo, Alegria e Beleza, do folclórico Domingo. Thank you. Ora, então estivemos aqui com um ranchozinhos que foi pedido da parte de Sera Fernanda Campos para toda a gente que esteve com ela na cozinha, que tiveram muito bem, e é para dar um bocadinho de forças e coragem às pessoas que tiveram muito, muito trabalho. Ora, então aí vamos continuar com a nossa música, são 11 horas e 13 minutos e estamos quase a chegarem à última hora da nossa emissão, o fim, as Manhãs Românticas. E eu até ia para falar no fim de semana à porta, e tenho uma novidade para vos dar, que então sexta-feira, o fim de semana à porta, não estarei cá presente. Na sexta-feira próxima não estarei cá presente na rádio, porque tenho que passar um controle técnico, não posso cá estar, estarei ausente, e então encontraremos cá terça-feira próxima, e que é para algumas pessoas saber, mesmo pessoas que queiram me telefonar ou isto, aquilo, eu não estarei presente na sexta-feira próxima aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Ora, então, e vamos continuar com nossas músicas, e desta vez vai ser o Vítor Espadilha, Foi em Setembro que Eu Te Conheci. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Que tudo são recordações. Sim, eu sei. É triste viver ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor. Nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu, que queria ser forte, respondi que tinha frio, falei-te do vento norte. Não, não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco, não sei, talvez. Mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco, amar de ti outra vez. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver ilusões. Sim, eu sei, é triste viver.

13h25 e vimos ouvir Tony Carreira, Minha Lisboa. Então eu vou passar aqui uma canção que já passei, não é? Mas não a deixei chegar até ao fim. E essa senhora esteve comigo ao telefone, esteve a falar comigo um bocadinho. E então eu vou passar aqui esta bonita música que tem por título Portugal, o Bailinho da Madeira. E vou passar com muito gosto e prazer para essa pessoa ouvir esta canção que ela adora de ouvir esta música. Então vamos escutar esta música, o Bailinho da Madeira. We'll be right back.

Ah!

não vê que eu vivo assim. Não se importa com meu sentimento, minha tristeza, o meu lamento. Só você não sabe, só você não sabe. Tenho andado triste, mas você não sabe. Tenho andado só, só que você não sabe. E chorado tanto, mas você não sabe. Vivo pelos cantos, mas você não sabe. Foram 11 horas e 56 minutos. Então, e com esta linda canção que vocês estão na escuta do Bando da Luz, Só Você Não Sabe. É com esta bonita música que vou acabar a minha missão, que tem por título Armanhas Românticas. Ora, então, como vocês sabem, ou ainda pessoas que não ouviram, eu sexta-feira próxima não estarei cá ausente na rádio. Continuaremos então terça-feira próxima que vem, eu cá estarei com vocês. E então, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e desejo-vos um ótimo dia, um bom fim de semana para todos, e cá estaremos juntos no dia 19 de julho. Então, muito obrigado a todos e daqui a pouco deixo-vos com uma RDP Internacional. Sofrendo calado, só que você não sabe. Vivo desse jeito, mas você não sabe. Sem dormir direito, mas você não sabe. Ai amor, é demais tanta solidão. O meu peito é que sabe, sabe. Só você não sabe. Quando chego em casa, você não sabe. Fico só no quarto, você não sabe. Falo com as paredes, e você não sabe. E com o seu retrato, você não sabe. Ai amor, desse jeito eu não sou feliz. Tô sofrendo tanto, mas você não sabe. Só você não sabe. Uma coisa é certa, e você não sabe. Mesmo não dizendo, você sei que sabe. Que eu te amo tanto, sei que você sabe. Sei que sabe o quanto. Velho amor, sempre existe uma solução. Estou-te esperando, só você não sabe. Velho amor, sempre existe uma solução. Eu estou-te esperando, só você não sabe. Vou sair dizendo que você não sabe. Que a felicidade que você não sabe. Vive bem mais perto, você sabe. Sou o homem certo. Então, uma ótima semana, bom apetite a todos e muito obrigado a quem me telefonou e até ao dia 19, se Deus quiser. Muito bom dia, são 11 horas. 10...